Desafios tecnológicos e privacidade. Pessoal, tudo bem? Este é mais um podcast do canal Tecnoeng. Hoje, através deste podcast, pretendemos abordar e discutir um assunto muito relevante nos dias de hoje. A discussão é sobre as tecnologias digitais e as ferramentas adotadas pelas instituições de ensino neste contexto de pandemia e quais os desafios tecnológicos presentes no ensino remoto. Vamos, através de uma entrevista com pais de alunos do ensino fundamental da rede privada, fazer um bate-papo aqui para esclarecermos algumas dúvidas sobre este assunto e entender como eles adaptaram essa nova realidade. Lembrando que, por causa da pandemia, eu e mais quatro pessoas que vão participar deste debate estão cada uma em sua casa. Vamos conversar através de uma plataforma de reunião online. Eu sou Carla Cristina, graduando em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Oi, pessoal, como estão? Eu sou Fernanda Cristina de Moraes, também graduando em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Oi, tudo bem? Sou Eliana Oliveira, graduando em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Pois bem, sabemos que a educação é um direito fundamental e substituível para o desenvolvimento de cada indivíduo. É através dela que garantimos um futuro digno e melhor para todos, independentemente de classe social, idade ou formato familiar. E ninguém tem dúvida que a escola está fazendo muita falta. O coronavírus quebrou o modelo tradicional de ensino, impossibilitando a realização de encontros presenciais entre alunos e professores, devido à medida de isolamento social. E aí vieram as aulas remotas como alternativa para garantir a aprendizagem. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, mais de 90% dos estudantes do mundo foram afetados. Diante disso, é a escola privada não medir esforços para mobilizar recursos e aplicar soluções para adaptações ao contexto da pandemia. Para ter acesso ao ensino de forma remota, muitas instituições adotaram formas de fazer com que as aulas sejam vistas pelos alunos através do uso de aplicativos e softwares. Mas para ter acesso, é necessário fazer um cadastro que solicita dados pessoais e também a aceitação de política de uso, que a maioria não lê e não sabe o que diz ali sobre o uso de seus dados. E mesmo se lessem, são obrigados a aceitar essa política, não é verdade? Pois do contrário, não teria acesso aos serviços. O software proprietário acaba sendo um modelo de negócio que consegue, por meio de acessos, coletar nossos dados pessoais via inteligência artificial para obter previsões, manipular e muitas vezes determinar os nossos comportamentos. Os estudantes, com o uso dessas plataformas de ensino, perdem sua privacidade, o que compromete a sua segurança. Não sabemos para onde vão esses dados e isso é muito sério. Será que os pais e alunos sabem disso? É o que vamos descobrir. Conversa com nossas convidadas pretende mostrar se possuem conhecimento em plataformas digitais, como lidam com a tecnologia e se seus filhos estão seguros usando as plataformas de ensino. Então vamos conhecer nossas entrevistadas. Meu nome é Renata, eu sou formada em pedagogia. Hoje eu trabalho na área de alimentação, tenho 43 anos e tenho um filho. O Cássio tem 6 anos e ele estuda no primeiro ano do Colégio Santo Antônio. Na sala dele tem cerca de 23 alunos, tem uma professora titular e 5 de matérias específicas. Meu nome é Cristiane, tenho 43 anos, sou casada, mãe de duas filhas, sou mãe de Maria Eduarda, de 11 anos, que está no quinto ano, e sou mãe de Maria Clara, que tem 5 aninhos, e devido à pandemia, não está na escolinha, a gente está fazendo só uns acessos remotos, alguns trabalhinhos. Eu sou formada em economia, no momento estou atuando na área de vendas, e venho acompanhando a minha filha no decorrer aí, né, dos estudos remotos. Venho acompanhando todo o trabalho dos professores, o que tem sido feito, a matéria que está sendo dada, né, os trabalhos, as provas. E é isso, gente. No momento de crise, um momento muito difícil, que a gente tem que se reinventar. Muito bem-vindas aqui no nosso canal TecnoWeng. Será um prazer ouvi-las para debatermos sobre este tema tão importante nos dias de hoje. Afinal de contas, é a educação dos nossos filhos que está em pauta no momento, não é mesmo? Então, Renata, você consegue acompanhar o seu filho durante a aula? Eu tenho que acompanhar o Cássio todos os dias durante a aula, de 7h30 às 10h30. Ele não consegue ficar sozinho, ele reclama muito das crianças falarem ao mesmo tempo. E aí é muito barulho, às vezes quando a professora pede para copiar alguma coisa, ele não consegue copiar porque está todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí eles falam alto, e às vezes chama a professora e aí ele não consegue acompanhar. Então eu acompanho ele durante a aula. Essas 3 horas de aula são diárias, de segunda a sexta, e alguns sábados também eles são letivos, então eles passam algumas atividades. Nossa, é muito difícil, né? Foi tudo muito rápido. De uma hora para outra, com esta pandemia, vimos nossa rotina virar de pernas para o ar. Não tivemos tempo de planejar nada. Fomos tão pegos de surpresa. Imagino que deve ter sido muito difícil a adaptação dos professores e dos próprios alunos nessa nova rotina. E você, Cristiane, está conseguindo acompanhar esta rotina de aulas? Às vezes sim, às vezes não. Enquanto eu estava trabalhando de acesso remoto em casa, aí na maioria das vezes a gente conseguia olhar o que ele estava fazendo, o que o professor estava dando, acompanhar se está fazendo ou não o para casa, os exercícios que são dados durante, né, as aulas. Mas a partir do momento que eu voltei a trabalhar externo, na rua, acaba que não dá para acompanhar. E até mesmo em casa é muito difícil, porque eu tenho duas crianças, não tenho só uma, e acaba que uma quer atenção, a outra tem que acompanhar o que ela está fazendo, né, na aula dela. Então, assim, nem sempre dá para acompanhar a aula. A sobrecarga é grande. Aumentou demais neste período de isolamento. São jornadas duplas e até triplas, pois temos que dar atenção aos nossos filhos, cuidar da casa, trabalhar e acompanhar a educação e os estudos dos filhos. É muita coisa. Renata, me fala um pouco se vocês tiveram alguma dificuldade de adaptação dessa nova rotina? A dificuldade que a gente teve no começo foi a quebra de rotina total. Ele é uma criança que ele ia para a escola e depois ele tinha algumas atividades na parte da tarde e aí só fica dentro de casa. Né, principalmente no começo da pandemia, só ficava dentro de casa mesmo. Agora, depois que abriram as praças, aí a gente ainda dá uma saidinha. Ficar preso dentro de casa está sendo muito difícil, até para nós adultos. Imagina para as crianças, que estavam acostumadas com o convívio social nas escolas, com os coleguinhas, nos passeios, nos parques, shopping, entre outros. Relacionar e criar laços é muito importante e acaba sendo uma necessidade nossa como ser humano. O convívio com o outro faz parte, mas o isolamento social foi necessário para reservarmos a nossa saúde. E com vocês, Cristiane, Tiveram dificuldade com a nova adaptação? Este novo ensino remoto? Não, não teve dificuldade, não. Foi bem tranquilo, a adaptação foi tranquila. Não tivemos nenhuma dúvida nem dificuldade. Que bom. Sabemos o quanto a educação é importante. É um direito fundamental, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Ainda de acordo com a BNCC, aprender a ler e escrever, oferecer aos estudantes algo novo e surpreendente. O ensino amplia as possibilidades de construir conhecimento nos diferentes componentes e participar com mais autonomia e protagonista na vida social. Além de pensar os aspectos acadêmicos, nos orienta a expandir nossos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para tornarmos cidadãos críticos e ativos na nossa sociedade. E a pandemia provocou algumas mudanças no jeito de que buscamos conhecimento, não é verdade? E uma dessas mudanças foi a tecnologia. Queremos ouvir de vocês sobre o uso dessas ferramentas. Cristiane, antes da pandemia, como era o uso da tecnologia na sua casa? E a do seu filho? Bom, antes da pandemia, o acesso à internet, o acesso a ter o celular ou o computador diariamente era restrito, né? Tinha os horários determinados. Minha filha não ficava o tempo todo com o celular na mão, nem com o computador. Agora, depois da pandemia, devido a ter as aulas pelo acesso remoto, ela fica a maior parte do tempo na frente do computador, porque ela precisa de fazer os exercícios e mandar pelo computador, fazer os trabalhos e enviar, receber os links das próximas aulas. Então, acaba que o uso pós-pandemia está ficando praticamente o dia todo, né? E em relação, assim, ao meu uso também, é como eu tenho que monitorar o tempo todo, o que, que ela está fazendo, as dúvidas dos exercícios. Então, a gente usa a tecnologia depois da pandemia, todos os dias, praticamente o dia inteiro. Verdade. E não foi só na sua casa não, Cristiane. Neste contexto excepcional de pandemia, houve um aumento significativo no uso das tecnologias digitais e serviços online. De acordo com os dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, houve um aumento entre 40% e 50% no uso da internet no país. Hoje virou uma necessidade, né, dominar as ferramentas tecnológicas, porque todos os serviços, por causa do coronavírus, estão sendo resolvidos pela internet. Então, Cristiane, como você e sua filha lidam com a tecnologia e a internet? Minha filha, no caso, né, super lida bem com a tecnologia. Ela domina a tecnologia. Sabe acessar, sabe fazer qualquer procedimento tecnológico no computador, se sai super bem. Eu, em contrapartida, né, domino também, mas nem com tanta precisão igual a minha filha. Ela domina mais do que eu. Então, nesse caso, ela é especial na internet, na tecnologia. Então, ela domina melhor. Essa geração de hoje parece que já nasce sabendo o que é tecnologia, não é verdade? Eles têm muita facilidade. Mas precisamos usar essas ferramentas com muito cuidado. Tudo o que fazemos no computador pode estar sendo vigiado. É interessante acompanhar os acessos e saber quais os softwares estão sendo usados. E você, Renata, qual o uso da tecnologia na sua casa? Seu filho está adaptado? Então, a tecnologia aqui em casa sempre foi muito presente, né? A gente tem acesso à internet, tem computador, ele tem um celular. Tem jogos eletrônicos também, então a gente sempre teve acesso a isso, não teve muita dificuldade para adaptar, não. É incrível como a tecnologia está em tudo hoje, né? mas precisamos nos atentar aos riscos de uso, inclusive sobre a vigilância desses dados. A privacidade dos nossos filhos pode estar sendo violada. Vocês sabiam que, dependendo dos softwares usados, qualquer visualização de páginas acessadas ou informações pessoais inseridas e até o tempo que a gente gasta nessas plataformas podem ser gravadas e documentadas? Pois é, precisamos nos atentar sobre o que usamos e acessamos. Agora vamos falar um pouco sobre este ensino remoto e o processo de viabilização e adaptação das aulas. Cristiane, qual a plataforma a escola escolheu para viabilizar o ensino remoto? No caso da minha filha, eles usaram a plataforma do Zoom. Fazem todo o acesso pelo Zoom. As aulas são todas ministradas, né, com os professores pelo Zoom. E as atividades são feitas pelo programa do Classroom. As plataformas que você acabou de citar são softwares proprietários, sabia? De acordo com a definição do site Que Conceito, o software proprietário é aquele em que um usuário tem possibilidades limitadas ou nenhuma para usar, modificar ou redistribuí-lo. E muitas vezes, a sua licença tem um custo. É chamado de software proprietário os tipos de programas informáticos no qual o usuário não pode acessar o código-fonte ou ter acesso restrito e, portanto, está limitado em suas possibilidades de uso, modificação e redistribuição. E no seu caso, Renata, qual plataforma foi escolhida pela escola para o uso neste ensino remoto? A escola escolheu o Classroom do Google, né? A escola tem dado algum suporte? A escola dá suporte para o uso da plataforma, Renata? A escola dá suporte, sim. Deu suporte para o uso da plataforma, tinha uma pessoa responsável para poder nos auxiliar, né, em alguma dúvida e tudo. E a escola tá dando suporte, ela faz o que ela pode mesmo. E agora, conta pra gente como funciona a relação escola, pais e alunos, Cristiane. A escola tem dado algum suporte? A escola dá suporte para o uso da plataforma? A nossa interação, pais, alunos, né, e direção da escola, eles estão fazendo as reuniões com a gente também pelo Zoom. Então, estão passando para a gente o que está acontecendo. Para eles também está sendo, né, um ano novo, uma forma nova de lidar com toda a situação. E sempre está nos atualizando em termos dos alunos, trabalhos, para casas, notas. Então, eles fazem a reunião para nos posicionar o que está acontecendo com os alunos, né? E como que eles estão lidando com essa nova forma, né, de dar aula, vamos dizer assim. Gostaria que você contasse um pouquinho para nós, você e seu filho, o que acham dessa plataforma? Tiveram dificuldades para usá-la? Eu acho boa, não tivemos grande dificuldade não, mas assim, o Cássio, ele é muito novinho, né, ele tem 6 anos, então ele não... ele deixa mais, eu abro, eu entro e tudo, mas ele sabe mexer também. E o que você e seu filho acham dessa plataforma, Cristiane? Tiveram dificuldades para usá-la? Quais? Não, foi muito tranquilo. A plataforma que eles escolheram, acho que eles fizeram uma boa escolha. O Zoom é super fácil de você acessar, não tem dificuldade, tanto eu quanto a minha filha não tivemos problema nenhum para acessar, para mandar as informações necessárias, para manusear, né, vamos dizer assim, a plataforma. Então, para a gente foi super tranquilo e eu gostei muito da plataforma adotada. Vamos citar o Zoom, então. Antes da pandemia, ele era muito conhecido em empresas, pois utilizavam esta ferramenta em reuniões remotas. Agora, todo mundo comenta, só que as videochamadas deste aplicativo não são seguras. Vocês já ouviram falar na criptografia das mensagens? Ela é um conjunto de conceitos e técnicas que visa codificar uma informação de forma que somente o emissor e o receptor possam acessá-la. Para exemplificar, Quando você manda uma mensagem no aplicativo Telegram para uma pessoa, esta mensagem é criptografada no seu dispositivo e só é descriptografada quando chega no celular do destinatário. Então a informação chega com completa segurança. Na plataforma Zoom, não funciona assim. Por ser um software proprietário, as aulas dos seus filhos, por exemplo, são descriptografadas quando são recebidas nos servidores. Então, se eles quiserem, consegue ter acesso e ver todo o conteúdo. Renata, os pais participaram da escolha dessa plataforma? A gente não escolheu a plataforma, foi a escola que colocou pra gente e a gente só seguiu mesmo. É uma problemática, não é mesmo? Ficamos de pés e mãos atados. Até mesmo porque, se não aceitasse, seu filho não conseguia acessar o conteúdo das aulas. Você conhece os termos de uso da plataforma, Cristiane? Não, eu não conheço. A gente tem o péssimo hábito de não ler os termos, né? Então a gente dá o ok lá, mas não lê os termos. Infelizmente eu não sei os termos da plataforma. E você, Renata, conhece os termos de uso da plataforma? Não conheço os termos de uso da plataforma, não, porque como pedido para entrar, a gente só fica aceitando, sem saber muito o que está aceitando ali, né? Muitas vezes esses programas a gente acaba aceitando não porque a gente concorda totalmente com o aplicativo, a plataforma, mas porque você precisa dele, então daquilo que colocar a gente meio que aceita mesmo. A culpa não é de vocês. As políticas e o termo de uso não são feitos para serem lidos ou entendidos. Eles são feitos para confundir o usuário. O termo de uso e política de privacidade possui validade jurídica, contratual. Neles são estipuladas condições para o uso do aplicativo, obrigações e direitos das partes envolvidas. Ou seja, quando você aceita esses termos, concorda com tudo o que está disposto no documento. Você já recebeu mensagem, e-mails de empresas desconhecidas e se perguntou como eles conseguiram seus dados? Pois é. Saiba que em muitos casos, quem deu autorização para que eles conseguissem os seus dados foi você mesmo, mesmo sem querer. Eles fazem de propósito, dificultam o máximo que podem para nos confundir e não termos acesso. Alguns termos de uso e privacidade que são aceitos sem ler, pela dificuldade do acesso, podem autorizar as informações que a gente tem no celular, como fotos, ligações e várias coisas que está aí dentro do seu dispositivo. Esses aplicativos, que são ditos como grátis, precisam se beneficiar de alguma forma, não é verdade? Porque nada é de graça. Então, eles usam nossos dados como moeda de troca, fornecendo nossas informações pessoais para as empresas como forma de pagamento ao uso dos aplicativos deles, entende? Daí surgiu a frase, que está até descrita no livro de Morozov, dizendo: os dados são o petróleo do século XXI. Publicado recentemente uma pesquisa realizada anualmente pela consultoria Kantar, o ranking das marcas mais valiosas do mundo. Segundo este levantamento, as marcas de tecnologia continuam a dominar o topo do ranking, representando mais de um terço, 37% do valor das top 100, e crescendo, e em geral 10% entre 2019 e 2020. Entre elas estão a Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Como será que estas empresas conseguem lucrar tanto? Por exemplo, o Facebook, se oferecem seus aplicativos ditos como gratuitos? Você já parou para pensar nisso? Pois é. É com os nossos dados que empresas e softwares proprietários estão ficando multimilionárias. Nos enxergam como produto e não como consumidores de seus serviços. Empresa que nos obrigam a aceitar uma política de uso estabelecida por elas, exigindo que aceitemos uma série de condições que muitas vezes nem imaginamos, como, por exemplo, acesso às nossas câmeras, ao microfone, localização, agenda e muito mais, nos vigiando, entregando nossos dados e privacidade. Existem saídas e alternativas para não ficarmos inseguros quanto à segurança e privacidade ao usarmos softwares. Sabe qual é? O conhecimento. De acordo com Paulo Freire, o conhecimento emerge apenas através da invenção e reinvenção, através de questionamento e inquietos e impaciente, continuado e esperançoso, de homens no mundo com o mundo e entre si. O conhecimento é um processo que transforma tanto aquilo que se conhece, como também o conhecer. Segundo educador pernambucano, o papel do professor é estabelecer relações dialógicas de ensino e aprendizagem, em que o professor, ao passo que ensina, também aprende. Fazer pesquisa sobre o assunto e buscar informações constantes abre nossos olhares para outra possibilidade, nos faz tomar decisões mais assertivas. Richard Stallman, um dos fundadores do movimento do software livre, acredita que a escola tem a missão de ensinar e praticar o hábito de ajudar o próximo e compartilhar o seu conhecimento. Os softwares livres respeitam essa liberdade do usuário e solidariedade social de sua comunidade. A gente não pode privar nossos estudantes do código-fonte e os métodos do software livre, pois são partes de um conhecimento. A liberdade de softwares tem um papel fundamental na educação. Instituições educacionais de todos os níveis devem disseminar o conhecimento humano e preparar os estudantes para serem bons membros das nossas comunidades. Ao acessar uma plataforma livre, é possível copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Desse modo, ficamos livres para adaptar o aplicativo do nosso jeito, de acordo com nossas necessidades, oferecendo transparência e privacidade para quem usa. Existem vários aplicativos e plataformas, e saber escolher qual usar é o que irá garantir sua segurança e privacidade. Então está aí a nossa sugestão. Busquem informações, pesquisem, se orientem e façam escolhas conscientes. Muito obrigada! Okay.